por todos admirada, venha Cristo e poderás ser. Eu quero estar com Jesus, receber a Cristo e viver nessa luz. Pois eu não sabia que era bom assim, transplanta-me Cristo pra este jardim. Este é o jardim de Deus, a igreja querida que Cristo fundou. O novo Éden na terra, onde há paz e gozo, santidade e amor. Onde o lírio dos vales enche de perfume o campo multicor. Eu quero estar com Jesus, receber a Cristo e viver nessa luz. Pois eu não sabia que era bom assim, transplanta-me Cristo pra este jardim. Este jardim.